Eu estou brincado. Então fale com o meu advogado. Tudo que eu falo pode me fazer condenado. Portanto, só fale com o meu advogado. Fiz besteira, as coisas estão mal. Então não faça ficar pior. Fale com o meu advogado, por favor. Fale com o meu advogado, por favor. Estou ralado. Então fale com o meu advogado. De tantas coisas eu estou sendo acusado. Então só fale com o meu advogado. Existir, as coisas estão mal. Meu nome está na página policial. Fale com meu advogado, por favor. Fale com o meu advogado, por favor. Estou encrencado, então só fale com o meu advogado. Tudo que eu falar pode me fazer condenado. Portanto, só fale com o meu advogado.